Olá, ouvinte. No programa de hoje teremos um assunto que tem gerado debate no mundo jornalístico em meio a muitas dúvidas: mercado editorial. Estaria o jornalismo impresso fadado ao fim, como muitos pensam? Para falar mais sobre o assunto, tenho aqui do meu lado o professor Rafael Duarte, do curso de jornalismo da UFO. Obrigada pela participação, Rafael. Eu que agradeço e é um prazer estar colaborando para a Rádio IN. A Abril, maior editora do Brasil, anunciou o encerramento de 10 títulos recentemente. O que essa crise indica sobre os rumos do jornalismo impresso? A crise atual indica que, na verdade, a gente vai ter uma troca de suportes muito forte. A gente já não pode mais dizer sobre o jornalismo a partir do suporte, sim pelas linguagens. Jornalismo escrito, jornalismo ouvido, o sonoro, o audiovisual. Apesar da Abril ter falido, né, você encontra cada vez mais iniciativas em jornalismo escrito que ganham repercussão nas mídias sociais, por exemplo, em sites, no mundo digital. Então é interessante pensar que hoje é uma época de transformação do mercado editorial, onde certas plataformas escritas vão sobreviver e outras não. E sempre com essa interação com o digital, que a editora Abril sempre teve muita relutância em fazer. E por falar em integração com o mundo digital, pesquisas mostram que livrarias exclusivamente virtuais cresceram 15% em relação a 2016 e que as biografias têm conquistado mais espaço nas prateleiras dos brasileiros. Como você vê a atuação jornalística nesse nicho do mercado? As livrarias virtuais cresceram também porque ficou muito caro ter uma livraria física por causa dos custos. É melhor você ter um lugar fechado ao público e entregar na casa dele via correios do que, né, o modelo tradicional. É uma pena porque é um modelo de entretenimento também sendo uma livraria, mas querendo ou não, é o que o custo do mercado em crise aceita, né? Existe um autor muito famoso que falava que quando a ficção está em baixa, a biografia está em alta. E isso é um campo de trabalho de jornalismo, tal como a gente pensar que a maior parte dos livros de história que são vendidos no Brasil são escritos por jornalistas. Maiores livros de análise política e social são escritos por jornalistas. E também, uma das coisas que a gente esquece é que até mesmo os livros de ficção que faziam sucesso nos anos 80 para trás, esses escritores tinham como emprego serem jornalistas. Eles tinham essa ação na esfera pública. Então é interessante pensar que houve uma evolução dos cursos de jornalismo de acreditar que o jornalista trabalha apenas para os veículos jornalísticos. E não é o caso. A produção de livro-reportagens, a produção de outros materiais impressos, que não necessariamente são vinculados a grandes conglomerados de mídia jornalística, sempre foi um grande campo de trabalho. E eu acho que os jornalistas estão redescobrindo isso, ou pelo menos um ou outro indica, e outros estão entrando nas beiradas, com funções como ghostwriter, funções de autores de livros corporativos, por exemplo. Biografia sempre vai ser um escape, mas também outros assuntos me parecem interessantes de história recente do Brasil. E por falar em reformulação de mercados, o The New York Times vendeu mais que sua tiragem normal, como a capa publicitária da marca Supreme. O jornal já tem investido em conteúdos patrocinados por marcas como Netflix. Como você vê isso? Alguns jornais gratuitos, como por exemplo o Metrô, né, o Metro, que roda nos metrôs de São Paulo e Rio, né, ou mesmo alguns dos jornais que têm um preço mais barato, como Meia Hora lá do Rio de Janeiro, utilizam essa estratégia porque ela vende. É uma estratégia que no mercado brasileiro tem pelo menos uns 15 anos de bastante sucesso. Alguns dos nossos jornais mais tradicionais tentaram fazer isso, mas tiveram algumas más recepções sobre o assunto. E essa febre do Supreme indica então que o próprio público quer produtos mais mistos, onde você tem informação, onde você tem divertimento, onde você tem informações, vamos dizer assim, que para além das noticiosas que ajudam você a tomar decisões no dia a dia. Modelo de jornal que só cabe notícia, ele está falido. E eu acho que a rede social provou isso. Todos os sites precisam ter um pouquinho de tudo. Essa iniciativa do jornal foi uma forma para mostrar para o público que talvez no impresso também possa ter isso, que é um pouco contra a tendência hoje a gente pensar. Ele é um pontinho fora da curva. O impresso vai lutar sempre. Ele vai se estabilizar num certo ponto. O livro impresso continuará a existir. E talvez algumas iniciativas de jornalismo impresso em forma de jornal ou revista também existirão. Certo. Mais uma vez agradecemos sua participação, professor Rafael. Aqui é Camila Romão para a Rádio IN.